Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 3 de agosto de 2010. E o ano desceu pelo ralo, né, mano? Logo de cara, vamos informar a nossa audiência que estamos ao vivo até meia-noite para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio em frequência modulada OIFM BH Belo Horizonte 93.9, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1. Oi FM Rebelião Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. Ao vivo até meia-noite. Nandão, por onde já participa a nossa audiência, por favor? Através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Nandão, gosta de funk? Funk? Yeah. Momento, hein, meu amigo? Tem Donatão aí? Vinheta com Donatão? Caraca, meu irmão. Identificou? Quem é o irmão que tá cantando aí? Manda o Donatão aí. O Sangue Bom da Fé. Who is the brother? Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Vê se agora você reconhece o boneco. Tá sentindo a pressão, maluco? Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não. Não, estamos rasgando o brasa de Recife a Porto Alegre. Por favor, diga para a nossa audiência o nome da criança que você não teve a capacidade, como eu também não teria, de dizer. Olha o bigode da fera. Não, olha o perfil. Emílio Santiago. Que momento. No fundo do quintal. quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração. Nandão, nós temos uma promoção hoje rasgando brasa também, muito pesada, muita responsa do Ronca Ronca da Oi FM. Com quem é? Jimi Hendrix. Peraí. Nandão, com quem é? Jimi Hendrix. O que tem no saquinho dele? Ai, meu amigo, olha só, uma Fender Stratocaster idêntica. Peraí. Será no fundo do quintal. Resumindo a ópera rapidinho antes de você dar prosseguimento à promoção. Nossa audiência pode botar as garrinhas numa Fender Stratocaster, é isso mesmo? Idêntica ao modelo usado por ele, Mr. Jimi Hendrix, e também um iPod com a coleção completa de CDs da fera. Que isso? Tá entendendo? Mais ou menos, hein? Mais adiante, sinal verde, toda a bula dessa promoção. Estamos ao vivo até meia-noite. Ronquinha repleto de velharia, repleto de novidade, começa aqui, ó. Ronca. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Sentiu o bebezinho quente? Recém saído da maternidade? Lindo, hein? Hein? Laranja, Extravaganza, novíssimo disco de Silvia Machete. E a capa? Aqui é o fundo. Capa espetacular, né, cara? Maravilhoso. Muita informação no encarte, uma coisa de doido, cara. Noite Torta, que é exatamente essa bagaça no ar, ao vivo pela UFM para todo o Brasa. Manda um e-mail para a participação de nossa audiência. roncaronca@ufm.com.br. Nesta cozinha, em pé eu tomo café. Na pia, louça. Agora, não dá um lance, é o seguinte: pela nossa amizade, nosso carinho com a Silvia, nossa, quem? E seus Blue Caps, claro, nós poderíamos ter muito em breve a visita deles aqui na UFM para mostrar esse novíssimo disco, né? Dá pra agendar esse negócio aí, não? Vamos marcar. Ela já esteve por aqui, né? Participando com a gente. E vamos marcar essa vinda aí dela, né? Pelo amor de Deus. Oi, meu nome é Silvia Machete e eu amo Ronca Ronca. Cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? We'll be right back. Eu acho uma puta falta de sacanagem com o pessoal aqui. Situação, hein? Ronca, ronca. Essa é a turma do Hypnotic Brass Ensemble, já se aproximando da costa brasileira. Junto com Buraca Som Sistema e nossos amigos de Cotonou, a orquestra Polirritmo. Diga lá, Nandão. Diga lá o quê? Hendrix. Hendrix. Pois é, vamos então... Tá liberada a promoção. Pode ser com o Hypnotic Brass Ensemble fundo? Nenhum problema, brother. Beleza, beleza. É isso aí, promoção Jimi Hendrix, valendo uma Fender Stratocaster idêntica à que o cara usava, mais um iPod personalizado e uma coleção com 8 CDs e 4 DVDs do cara. Tudo isso dentro do seu MP3 player. Participe através do oifm.com.br, que é o nosso site, ou através do portal app, que é o app.oifm.com.br. Portanto, não faremos promoção através do Fale Conosco, nem do e-mail Ronca Ronca, apenas através do www.oifm.com.br ou do portal app, app.oifm.com.br. Vá lá, fique à vontade, participe, tem que responder uma pergunta, seja criativo. A pergunta tá lá. É isso aí. Nandão, sentiu em lançamento planetário o novíssimo disco de Silva Machete. Nós mostramos a música que abre o petardo. Noite Torta. Sentiu o groove? Noite Torta. Agora ela tem um defeito, né? Qual? Ela é muito curtinha, cara. Tu achou? Achei. Vamos ouvir de novo? Ah, faz favor, né? Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia. Encaro nosso retrato dormindo sob o criado no meio da noite fria. Está pingando chuveiro, que banho mais apressado. Molhado cais de fora no espelho, minha alma chora lá fora, está tão gelado. Sozinha nesta cozinha, em pé eu tomo café. Na pia a louça suja me lembra da roupa suja, do tanque que a vida é. Na sala, numa fruteira, a natureza está morta. Laranjas, maçãs e peras, bananas, figos de cera decoram a noite torta. Sob a janela do quarto, a cama dorme vazia. A louça suja Francisco de Assis, França. Chico Sainz, Sainz, Sainz. Situação, meu amigo, em chamas, né? Noite tortíssima na UFM. Não, o negozinho tá completamente cabeleira alta com esse negócio da promoção do Jimi Hendrix. Dá uma lambida nela, por favor. Mais uma vez, muita gente saindo de trás da moita pra correr atrás do Jumboteco. E o negócio tá sinistro. Crazy, né, mano? Pois é, o lance é esse mesmo. A gente vai sortear uma guitarra Fender Stratocaster, idêntica que o Jimi Hendrix usava, mais um iPod personalizado, contendo 8 CDs e 4 DVDs do lendário guitarrista. Para participar, basta acessar o oifm.com.br, o nosso site, ou o portal wap.oifm.com.br. Lá, todas as informações de como participar. Há uma perguntinha para você responder bem criativamente. Yeah. E quem sabe você leva essa bodega, né, meu compadre? Acusar aqui mais uma vez a carta bacana para Meirelles, de Eduardo Vac, de Matão, em São Paulo. Matão, que envia o jornal O Boêmio. Ele colocou um espaço muito especial ao programa, ao Ronca Ronca, no jornal O Boêmio. Olha o título da criança, hein? O Boêmio, cultura popular independente e evolucionária. Muita chifra, hein, meu? Aliás, por falar na carta do Eduardo, pegue papel bom e caneta boa, Nandão. Por falar em caneta, uma caneta pelo menos parecida com a que o Felipe deu nos listradinhos domingo no Maraca? Sei. Hein? Olé, né? Aham. Uhum. Bem que as touradas não foram proibidas aqui, né? Alguém disse Lion Robbie ao fundo para você pegar o endereço da OIFM e participar, como o Eduardo faz regularmente, assim como outros tantos ouvintes do Ronquinho. Tem um Rafinha aí, cara? Grande Rafinha. Você tá cansado de ser branquinho? Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Você deve enviar sua carta para OIFM, programa Ronca Ronca. OIFM, programa Ronca Ronca. Rua Jangadeiros 48, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22-420-010. OIFM, programa Ronca Ronca. Rua Jangadeiros 48, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22-420-010. Alguma informação de última hora de nossa audiência, Nandão? Estamos ao vivo, hein? Ainda não, cara. Tô apurando aqui as mensagens. Qual a versão de Noite Torta você gostou mais? Já tocamos duas vezes essa música. Já é um clássico do Ronca Ronca, né? Gostei da segunda, né, meu? É mesmo? Eu achei mais viva, entende, não? Mais viva, né? Não seria mais oia? Maioia, pode ser. Dia desse eu cruzei com um cidadão totalmente sequelado, Nandão, que ele fez uma interpretação espetacular do Pederneiras em toda a performance. Que isso, cara? Bota o Pederneiras, por favor. Are you joking? Bom, só complementando a promoção. Pois não. Antes da gente ouvir o Pederneiras, lembrando que a pergunta, meus jovens, é a seguinte. Jimi Hendrix queria fazer com a guitarra o que Little Richards fazia com a voz. E você, que som gostaria de tirar numa Fender Stratocaster? E por quê? As respostas mais criativas faturam. Para participar, acesse o link de promoções lá no oifm.com.br ou no portal app.oifm.com.br. Entendeu? Qual é a perguntinha? Que som você gostaria de tirar de uma Fender Stratocaster? E por quê, meu brother? Faia, faia. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai! Oh, FM. Alô, Nandão, tá funcionando aí? Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite. Ai, ai, ai, ai, ai. Nandão, quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? 18 para as 11, mais de 11 à meia-noite, 1 hora e 18. Pô, espetáculo. Tá bom ou não? E Jimi Hendrix, como vai? Vai bem, rapaz. Aí, negozinho, manda e-mail, pombo, tambor, vários tambores por aqui na área da Praça General Osório. Pomba, vocês não vão tocar Jimi Hendrix? Não. Por quê? Porque esse programa cheira Jimi Hendrix. Ele tem o cabelo do Jimi Hendrix. Tem a unha, bigode, bigode. A unha do dedão do Jimi Hendrix. Tocamos Jimi Hendrix terça-feira passada. Então, realmente não é preciso. É tipo não. Dia do Rock, né? Hein? Quer falar disso? Não. Vamos lá. Pois é, só lembrando da perguntinha, que eu esqueci de falar. Perguntinha. É só entrar no site da UFM, no ufm.com.br ou no portal app.ufm.com.br e responder a seguinte pergunta: que som você gostaria de tirar numa Fender Stratocaster e por quê, meu amigo? As duas respostas mais criativas faturam a guitarra, a Fender mais o iPod, certo? E vai até quando essa promoção? E vai um bom tempo, hein, meu amigo? Ah, é? São várias edições não do Não é hoje, Honka? Não. Eu acho que tem mais uma semana. Mas aí pode queimar à vontade, porque... Exatamente. O negócio é lá. É lá no site. Não vai passar... Nada de falar conosco, nem... Pelo nosso terreiro, não. Exatamente. Gosto de jabá, mãe. Não. Mas enfim, 11 horas chegando, e sabe como é que é, né? Ronca, ronca, começa a dar aquele ronco. Aí eu me lembro do Serjão, Fluminense liderando. Flusão liderando. Não tá liderando? Tá, com certeza. Então, Serjão mais feliz que pinto no lixo. It's very nice. Aí... Vamos ligar logo, né? Vamos pro que aí interessa. Manda aquela mensagem pra gente. Não, pisa fundo, pede mesmo. Não fica com vergonhinha, não, pô. Manda bala, fome zero, maluco. Talvez seja o maior sucesso do Ronca Ronca hoje, né? Ih, ocupado, né? Ih, rapaz. Situação. Não é possível. Aí ao fundo, Robert Wyatt, gravado no Drury Lane, em Londres, em setembro de 1974. Alô? Me bisucos, boa noite. Opa. Alô? Me bisucos, boa noite. Quem tá falando, hein? Fala, sangue bom, beleza? Beleza. É, seguinte, manda um rango aí que o Maurício tá com fome. Qual o pedido? Frango com curry. Frango com curry. Dois. Chegou uma amiga nossa aqui, pergunta se ela quer um belisquete, um mastiguete. Cecil, vai querer alguma coisa lá do Bibisucos? Eu vou, que rola? Um açaí? Pode ser um açaí com pouco xarope. Pouco xarope de Guaraná. Xarope já basta a gente, né? Os valetes querem alguma coisa aí da sua trupe, não? Uma batata frita, né? Batata frita, batata tá bom. Batata frita anotada, açaí anotado. Querido... Fabiano aí... França? O sangue bom, anota aí então. Açaí, frango no curry, açaí da Silvia, uma batata frita, água de coco e o suco do Maurício, tá certo? Ok, tudo anotado. Manda pra cá. É o mesmo endereço, né? Positivo, sim, senhor. Não saio daqui, um beijo no seu coração. Quando sair daqui, vai ser pra Bogotá, pra fazer um programa agora. Nandão, alguma informação da nossa audiência? Não, por enquanto não. Passa então o e-mail para a comunicação, estamos ao vivo até meia-noite. roncaronca@ufm.com.br. Mas Nandão, estamos recebendo hoje, para a felicidade geral da nação ronqueira, Silvia Machete e seus Blue Caps, com a satisfação, a honra... Estão ao vivo? Para a UFM e para o Ronca Ronca, de nós mostrarmos em primeiríssima mão o novíssimo disco Extravaganza. Silvia, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Como é que foi por São Paulo? Foi domingo? Ótimo. Teatro lotado. Maravilha. Auditório Ibirapuera. Pô, lindo, lindo. Nasceu. Frio, frio. Frio gostoso, delícia. Daqueles que a gente podia ter mais aqui no Rio. Por falar em Rio, terça-feira que vem, pô, dia 10, aqui, no Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião, sim, no Teatro Tom Jobim. Olha só que dentro do Jardim Botânico. Lindaço lá também. Lindo de morrer. Esse vai ser show de lançamento, né? Do Extravaganza no Rio. Exatamente. Show, começou maravilha. Lá em São Paulo, nasceu. É um bebê forte, saudável. Também com essa turma que tá com você aí. É. Aliás, você poderia apresentar. Claro, claro. Seus meninos. Os meus meninos, chuchuzinhos comestíveis. Vagabundos, vagabundos. Tá? É, aqui na guitarra, o oráculo Fabiano Krieger. Boa. No baixo, meu amigo Bruno de Lulo. De luxo. Frequentador assíduo do Ronca Ronca, através do binário. Toca muito. Através de várias atividades que o Bruno desenvolve. É, ele roda por aí. Rodado. Ele e Marcelão, principalmente. E aqui na bateria, o João de Sábato, que é um mais novo integrante. Importado. Dos chuchuzinhos. De Portugal. Importado. É, ele canta um fado. Dá uma palhinha do seu fado, por favor. Nossa senhora, é bom. É demais. Né? Marcar uma presença. Eu vi Olha só. Eu vi a história do Brasil entrar aqui dentro. E dois outros componentes que desceram, não sei pra fazer o quê. É, estão voltando. Que não tocam agora com a Silvia, mas são os responsáveis pelo som. Que são... Estevão Cazé. Outra figuraça do Ronca Ronca. Um dos muitos pilares que nós temos para realizar as coisas. Os caras são muito técnicos. E o Fabiano França. Que é outra lenda. Fabiano, se a rapaziada mais curiosa, ouvinte do Ronca Ronca, for atrás de crédito, quem mixou, quem produziu, quem esteve no estúdio, vai dar de cara com o Fabiano em 11 dos 10 discos que você procurar. E o Robert Wyatt continua no fundo. E mais uma informação sobre Silvia Machete e Banda. Terça-feira que vem no Rio, dia 10 e dia 27, em Belo Horizonte. Estamos ao vivo para Belo Horizonte. Aê, Belzonte! Isso aí. Nandão, é muita pressão sobre essa promoção com o Jimi Hendrix. O negozinho fica desorientado... É um mimo pra lá de especial que a UFM vai passar às mãos da nossa audiência. Então, por favor, pra quem saiu do mato agora, atrás do João Boteco, mais uma vez, é a bula dessa promoção tão especial. Vai que é tua. Vamos sortear uma Fender Stratocaster, uma guitarra modelo idêntico ao usado do Jimi Hendrix, mais um iPod personalizado com 8 CDs e 4 DVDs da lenda. Para você participar, basta acessar o efm.com.br, nosso site, ou o portal app.efm.com.br, respondendo a pergunta. Que som você gostaria de tirar numa Fender Stratocaster e por que as duas respostas mais criativas se dão bem, meu amigo? Todo fim de mês é de capaz. Lamentável, hein? Lamentável. O cara colocou na rotação errada. Aí fica muito difícil, né? Ai, ai, ai, ai. Cadeira, Brasil. Eu notei que os cavalinhos estavam correndo muito, né? Além do que eu tava já... tipo o Grande Prêmio Brasil. Olha só. Grande Prêmio Brasil, né? Muito rápido, né, cara? É a hora do pangaré. Todo fim de mês é de gafazes. Se mete nas corridas e lá se vai o aluguel. Quando ele chega, vem encabulado.

Nossa, agora vai esquentar aqui, Nandão. Olha só o que tá chegando aqui, meu amigo. Agora é barba, cabelo e bigode, meu. Assim que a gente descer da Bolívia, uma música exclusiva do Nevilton. Especial para o Ronca Ronca. Yeah. Aí o fundo, Wake Up The Nation, novo disco de Paul Weller, que mostramos terça-feira passada. E no Ronquinha, a bagacinha que eu apresento todo dia em horários variados na programação da rádio, de manhã, de tarde, eu mostrei a cada dia uma música de Wake Up The Nation. Muita emoção. E com Paul Weller ao fundo, Nandão, o que diz um outro Rafinha? Tem o primeiro Rafinha? O Rafinha, Rafinha? Depois, tá bom. Então vamos ao que diz o nosso ouvinte, Rafael. Sumiu, é muita mensagem, é preciso realmente uma tecnologia de ponta. Olha só, um abraço pro Fábio Souza, Fabinho, seu Fabinho, produtor. Fabinho, a lenda, produtor, o produtor do Rafa. O produtor. Túlio Brasil tá por aqui também, a galera de Campo Grande, Paracambi, muita gente na sintonia do programa. Leremos as mensagens de acordo com o tempo, tá certo ou não? E o Rafael sumiu. Rafael aí. Miranda. Isso. Fala, Maurício, estou sempre ligado no Ronca Ronca, escutando os programas no site da UFM. Por isso, nunca escrevi antes. Isso, essa é uma informação bacana, sobretudo aos nossos novos ouvintes. Os programas ficam todos arquivados em oifm.com.br. Vai lá, deite e role, como o Rafael faz várias vezes ao dia, inclusive. Escutei o último programa do dia 27, escutei no último programa as duas músicas do Paul Weller, que foram tocadas logo no início do programa. Moonshine e Two Fat Ladies. Yeah. Fiquei completamente descabelado e corri para pesquisar a obra do gênio. Porra, cara, fiquei louco. Desde então, ao menos uma vez ao dia, escuto um som do cara. Só um ronquinha para ensinar as pessoas que a música de qualidade nem sempre é aquela que nos é oferecida através das rádios e que muitas vezes artistas desconhecidos da maioria da população brasileira são capazes de nos emocionar com verdadeiras pérolas. Cada dia que ouço o programa, aprendo um pouco mais sobre música. Muito obrigado. Nunca fui à festa, mas na próxima farei o impossível para estar lá. Espero que sim. De preferência vestido com o manto sagrado do Ronca, apesar de ainda não ter o meu, mas gostaria de saber como faço para comprá-lo ou ganhá-lo. Comprar não existe a possibilidade, mas ganhar é só pedir. E Nandão, o importante é que o Rafael conheceu o Paul Weller através do Ronca Ronca. O Paul Weller é um cidadão jurássico, com 850 mil discos lançados. Assim como a gente recebe semanalmente mensagens, participações de nossa audiência, por exemplo, de meninas, garotos de 15, 16 anos, uhum, que ficam às lágrimas com o som do Clash. Caralho, eu nunca ouvi o The Clash, eles falam. Então, essa é que é a situação. Nós estamos aqui para mostrar o novíssimo disco de Silvia Machete, que está ao vivo com seus bluecaps até meia-noite, no Ronca Ronca, como para mostrar a Maria Bethânia, como para mostrar uma banda punk finlandesa que vai entrar daqui a pouco, como Robert Wyatt, como Emílio Santiago, que nós mostramos e você chorou copiosamente. Sim. pela qualidade do disco do Emílio com o João Donato e outras feras, enfim. O Jumboteco voa assim, de cabeça para baixo, escotilha não tem. Tem asa hoje? Tem não, asa? Não tem não, não tem. Nós decolamos de lado. De lado. Informei o site está dizendo, né, a partida. Eram os deuses astronautas, né? Exatamente. Mais uma vez um e-mail para a participação de nossa audiência. Por favor, Nandão. roncaronca@oifm.com.br. Vamos à Bolívia? Só se for agora. Aperta. Oi, FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Tem um encosto aí, Nandão? Muito bem, deixa eu botar um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Essa é o Wake Up The Nation, a faixa título do disco de Paul Weller. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br. Nandão, quer dar mais uma linguadinha no Jimi Hendrix? Vamos aproveitar e falar da gema também, porque não? O negócio do mato é forte, né, cara? O negozinho fica... Mato? Intocado, né? É, intocado e... Vai. Você pode faturar uma Fender Stratocaster idêntica à que o Jimi Hendrix usava, mais um iPod personalizado com uma coleção de 8 CDs e 4 DVDs da lenda, meu brother. Para participar, basta acessar oefm.com.br, o nosso site, ou portal app.oefm.com.br através do seu Oi. E chega lá, responda: que som você gostaria de tirar numa Fender Stratocaster e por quê? As duas respostas mais criativas levam esses mimos. É isso mesmo? As duas mais criativas hoje? Não. Vai rolar durante uma semana essa promoção. Entendi. Então, assim, você pode escrever várias respostas. Sim, né? Porque senão pensando, o negozinho não dorme e vai querer o resultado não, amanhã. Tem tempo. É, segura a mariola aí. Na próxima aí. Terça acho que a gente faz mais uma. Ah, tá. Mas participe. Quer falar da agenda agora ou não? Sim, só a Fatura Guitarra e toda essa discografia. Discografia completa do Hendrix, quem participar. Sim. Se não participar, sim, arrisque. Só perde pênalti quem bate, né? É isso aí. Curtiu a cavadinha do Neymar? Seria legal se tivesse feito gol, né? Entendi. Tivesse baixado um Djalminha, um louco, né? Louco. Tem que ter categoria, louco, né? Louco Abreu? Louqueira, louqueira, né? Quando a rotina te derrota. Agendinha. Festa Macula, do Ixi, seu amigo Maria. Lúcio White. Que Lúcio momento. Branco, Zé McKee e Benjão. E eles vão receber a galera do Vinil é Arte, aquele coletivo. MB né? Groove, muito MB bacana, Groove. Muito bacana. Exatamente. Nós tiramos um som lá na Feira do Vinil. É mesmo? É, muito legal, olha. Uma das performances a nível de DJ enquanto pessoa, voltado para o som, mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. O MB Groove? A turma do MB, muito galera do bacana, Vinil Arte. Muito legal maneiro, mesmo. Pois é, muito elogiado mesmo. Eles estarão junto e junto com a Macula, então, correr pro abraço, né? Sábado, dia 7, às 11 horas, lá no Multifoco. Fica ali na Mente Sound 26, na Lapa. Coisa fina. Nosso amigo Benegão mandou aqui também, vai rolar Wicked, Dubstep e Bass Culture. Benegão Sound System, sábado também, dia 7, lá no Centro Cultural Bola Preta, Rua da Relação, ali com o Lavradio no centro. Pô, o bicho vai pegar na Lapa na sábado, né? De novo. E tem show da Silvia, né? Yeah, terça que vem. Machete, terça que vem. Dia 10. Isso aí. Do Tom Jobim no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Local que ela fez as fotos daquela matéria do Globo, que ela cita as referências mordidas por mosquito, não é isso, Silvia? Lá no, na foto do Globo. Foi. Mas aí ela cita as referências, né, que você tocou aí, até o Robert White. É. Que serviram de inspiração pra esse disco. Sim, sim. É isso, não? É isso mesmo, foi isso mesmo. Silvia, se a conta aqui não estiver errada, normalmente ela está errada, nós já ouvimos com você e seus Blue Caps quatro músicas, é isso? Acho que é isso mesmo, foi Lembro. Noite Torta, Coração Valente, Feminino Frágil. Com composição sua e do Tremendão, é isso? É isso. Que espetáculo, hein? Que coisa, Você ficou muito emotivada com o Tremendão? Poxa, imagina só. Mas eu ficaria, imagino você. Eu fiquei arrepiada. O Jefferson Farias Calazans tá falando aqui, grande Silvete. Isso, quem deve é conhecer, esse cara? Né? Vai deve tomar conhecer. Uma tijolada na orelha, daqui a pouco não sabe onde é que vem. O disco novo da Silvia está fenomenal. Fiz a audição do mesmo através do site da Silvia, fiquei amarradão. Agora me vem essa session no Ronca Ronca. Não poderei ir no show, não sei o que lá, não sei que lá, mas estou sabendo que vai rolar show no Teatro Rival em setembro, é isso? É verdade, vai rolar. Estaremos todos lá. Mas enfim, as quatro músicas que vocês tocaram estão no disco. Estão no disco. Aproveitando que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, lançando com muita satisfação para o UFM, para o Ronca Ronca, o seu novíssimo baby, você poderia passar para a nossa audiência como você chegou a esse repertório, quem tocou com você, como foi a produção, de uma maneira bem rápida, assim, para a rapaziada entender, perceber, por exemplo, o que está aqui ao fundo. Hein? Pois como é. Como é que você chegou a essas canções, o pessoal que tocou? Como é que foi a produção? Quem produziu o disco? Quem produziu o disco foi o meu amigo Estevão Cazé e o Fabiano França, que... Ambos os dois aqui. Estão presentes, faz parte da gangue. A produção do CD é um trabalho coletivo, né? De muito carinho e amor de todos aqueles que tocaram, né? E quem tocou foi o Fabiano Krieger, o Bruno de Lulo, o Rafael Rocha, o Domênico Lancelotti, tem até essa música que tá tocando aí, é do Domênico e do Alberto, os dois tocaram no disco. Alberto Continentino, que já esteve aqui 20 Continentino. Vezes. Continentino. João Donato, com Cassim. É, esse cara aí, ele gravou no meu CD e ele é um mega talentoso, assim, muito, muito querido também. E Arthur Dutra, que acabou de chegar aqui. Temos mais um componente. Sim. Na tribo. Nunca é tarde para termos vibrafone. Estevão, o vibrafa dele já está devidamente conectado. Pede para ele dar uma levadinha só para... Dá um play, dá um play. É. Extravaganza. Alô? Que coisa, hein? Sabe tocar Menino da Porteira aí no vibrafone? Como é que tá aí? O negócio é, pá, é, maluca é, tama é, aí tama é de matar e tapa de errar o suca é. Sugar and nectar. meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma, Inhaúma Connection? Não sei por quê, porque... Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. In this time, we have to live with it. Stop the relentless pursuit of money. Everything have a soul. Rivers, stones, plants and trees all living. Their power can be used, angered or destroyed. We shall all live again through births and deaths. Spirits persist. Live simple. You can't sell the earth for profit. It's to live, not to sell. The earth will kill you if you try to kill it. It's a long time now we organic. Them so-called scientists now catch on. But they want to call we thinking primitive. When they first thought it's drugs to poison. And look how they poison all the water. And selling it back to us in plastic bottles. Kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it. Your body heals you if you discipline it. The earth will kill you if you try to kill it.

but he don't live there no more. Now it's early in the morning. Early in the morning. Ooh, in the morning. Early in the morning. Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. I went to his best friend's house, but he was out. I knocked on his mother's door, she began to shout. Pessoal ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Iuca e graças a Deus sou rubro-negro. Opa. E tô aqui pra dizer que, ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. É, um apreciador de canetas, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Só isso, né? Ai, ai, ai, ai. Nandão, assim como nós colocamos Emílio Santiago de forma linda nos seus tímpanos, você tem noção de quem é essa fofinha aqui ao fundo? Nenhuma. Silvia, por favor, introduza essa voz feminina à nossa audiência rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. É a Cyndi Lauper. Esse é o novíssimo disco da Cyndi Lauper, que andou circulando por lugares desconhecidos por muito tempo, pelo menos aqui para o Ronca Ronca, e acaba de lançar esse disco também no Brasil, com participações iluminadas, como por exemplo nessa música, Alain Toussaint. Mago absoluto de Nova Orleans, arranjador de metal, pianista, compositor, vocalista, o cara que fez o som do Meters, o som do The Band, Alain Toussaint no piano, e nada mais, nada menos que B.B. King cantando e fazendo o que ele sabe mais, tocar guitarra. É um disco basicamente de blues, com alguns clássicos e outras músicas não tão conhecidas, mas todas elas com interpretações espantosas, vamos dizer assim. Hein? Quer ouvir mais uma? Escolhe uma aí, Silvia. Escolhe? Tá bom. Diga lá. Vamos lá. Pera aí. Diz a faixa, qual é o número da faixa. Essa é a 3. É, como eu não ouvi ainda o CD inteiro, eu queria uma bem pra frente, assim. É, aí vai ser difícil, porque eu também não conheço muito, não. Eu vi hoje esse Mas eu gostei de um título aqui que é... Digo. Wild Woman Don't Have the Blues. Isso é um espetáculo. Qual é a faixa? É 12. Olha lá, que beleza. 2. Essa é a Cyndi Lauper, cara. About their fighting husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan. Wondering why. Eu conheço uma pá de gente, Nandão, que vai ter vergonha de entrar numa loja e pedir o disco da Cyndi Lauper. Tipo Bruce Springsteen, sim? Pior, eu acho. Pior, sim. Pior. Acha? Pô, solta uma Cyndi aí. Vem com. Diga lá. A gente vai tocar uma música dela. É mesmo? É. Agora? Agora. Então, como diria o grande Perlingeiro, né? Isso. Só se for agora. Isso aqui traduz tudo. Então vamos. Vamos lá. Cyndi Lauper. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Shape of your palace, sound of your laugh.

Deus. Sim. Do Ronca Ronca. Sim. Diz ele, olha só. Salve, veja como são as coisas. Hoje, antes de começar o Ronca, eu estava ouvindo o CD Bomb of Love, da Silvia Machete. Tô na pista. Se puder, me liga. Pô, Destinho, vamos cair num mastiguete. Agora. Cair num mastiguete mais tarde, hein, cara. Olha quem vai entrar aí agora, hein, Estevão. Estupidez isso, hein? Outubro, na 30ª Feira de Animais, uma festa linda em São Carlos, estado de São Paulo. Riqueza musical fora do comum, essa que nós possuímos, graças a Deus. De novo, sargentão, por favor. Repare, meus irmãos, que riqueza musical fora do comum, essa que nós possuímos, graças a Deus. Ah. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? 9. Quantos? 9. Tem o Rafinha, hein? Tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Black people. Situação, hein? Aí ao fundo, Chico Hamilton. O vinil da Impulse. Dia desse eu estava conversando com um ouvinte nosso e falou assim, pô, mas teve um problema de som lá numa hora. Minha mãe também acha isso, cara. Acho que a fita... Tua mixagem. Tempo da fita, né? Uhum. Parece que a fita deu uma creca. Minha mãe acha que você... Sim, um beijo no seu coração. Se esbarra. A nível de gente, quanto pessoa, eu te amo. Um grande ser humano, né? Silvio, vamos falar um pouquinho do show que acontece dia 10, terça-feira que vem, no Tom Jobim, no Jardim Botânico. Isso, cara, show novo. Isso, pois é. Totalmente novo, look novo, esses caras todos aqui vão estar lá. Maravilha. Arthur, Dutra, Fabiano Krieger, Estevão Cazé, Fabiano França, Bruno de Lulo... Joãozinho de Sábado. Máfia. Todo mundo. E Nandão, a visita hoje de Silvio Machete e seus Blue Caps no Ronca Ronca coloca nossos amigos na seleta ou não seleta, provavelmente não seleta, rapaziada que já fez o programa e a festa. Laranja Seleta. Você tava lá no Céu da Lapa, naquela apresentação? Positivo, desorientação, mano. Total e absoluta. Com certeza. Então o Machete hoje, a partir de hoje, tá nesse grupo. Tá, eu não sei se é bom... ou se é ruim. É, né? Bom, cara. É que bom evitar isso? Falar. Enfim, barba e cabelo. A gente tem que inventar o bigode pra... É, né? Lembrando que terça-feira que vem a gente volta à promoção Jimi Hendrix. Mais uma vez, lembrar que a relação completa das músicas amanhã em roncaronca.com.br. Lembrar que os programas estão arquivados em oifm.com.br. Como Rafael ouviu hoje o programa de terça-feira passada e babou ao dar de cara com Paul Weller. É, mais uma vez, Nandão, quantos minutos? 7. Então, Silvio, vamos fazer o seguinte... E vamos encerrar o programa com vocês. Obrigado pela presença, espetacular. Muito obrigada a vocês. Amigos que conhecem de trás para frente as escadas, os labirintos da UFM, de tanto que já vieram aqui. Eles têm a chave, você sabe. É, tem chave, senha, segurança abre a porta, enfim. Então, obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado, obrigada pelo Ronca Ronca, cara. Pela UFM mostrar o seu novíssimo disco. Extravaganza, uma capa espetacular, um encarte realmente de irado. Lindo. Ai, que do bom outro. Que vocês gostaram, cara. Mesmo. Vocês vão lá na terça-feira? Não, porque o programa é ao vivo, estaremos aqui. Ai, não acredito! Aliás, que merda! Aliás, uma informação, não estaremos aqui, mas não poderemos comparecer ao Tom Jobim. Pô, então deixa eu contar uma parada que eu vou fazer lá nesse dia. No foyer lá do Tom Jobim, né? Vai ter um lugar lá onde recebem as pessoas antes de entrar pro teatro. Vai ter um telão com uma videoinstalação, que são os bambolês que eu usava no meu show anterior, sendo queimados. É mesmo? Tocando o Johnny Cash. Crazy, hein? Puta Rings merda. Of Fire. Nossa, eu não trouxe um Johnny Cash. Que maravilha. Pô, então vocês vão perder isso. Essa é a melhor parte do show. Não tem um Johnny Cash aí, só pra gente homenagear o Man in Black? Putz, ia ser maravilhoso. Tem, olha lá. Vários dedos. É. Desabam. I shot a man in Reno. Silvia, o disco já tá nas lojas ou vai estar, né? Deve estar na loja já. Qualquer coisa, dá uma conferida no site também, dá pra ouvir tudo. É, dá lá. Pra comprar pelo site também. Maravilha. Mas eu recomendo ir no show, porque o show é a parada. É isso aí. Vamos queimar os bambolês. E com toda uma cenografia, uma luz. Incrível. Coisa de doido. Tomás Ribas. Hoje no Globo.com, eles colocaram várias fotos do show de São Paulo, realmente. Pô, legal. Negócio legal. Apetitoso, né? Pô, que bom, que bom, que bom. Enfim, bom, obrigado pela presença de vocês. Terça-feira, vocês são demais. No palco do Tom Jobim. Terça-feira a gente volta de algum lugar, mas não poderemos conferir. Eu vou ter que fazer um show para vocês em outra hora. Exatamente, é isso que a gente quer. Enfim, obrigado. Terça-feira estaremos de volta ao vivo de algum lugar do planeta Terra. Beijinhos. Okay, beijo, um beijo, tchau. Beijo, obrigado. Beijo. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.